Conhecer-te, ó Deus, conquistar teu coração, voltar ao primeiro amor, te atrair com meu louvor, em tua presença habitar. Na fenda da rocha eu sei é o lugar onde eu quero estar. Preciso enfrentar, não temerei. Minha vitória está em Deus. Meu alvo é o céu, ser íntimo de Deus, marcar minha geração, viver os sonhos seus. Jamais vou me calar, nasci para Jessé, Deus enviou a Samuel para ungir o novo rei de Israel. Passar Abinadab, Eliabe e Samá, mas era o menor que Deus iria usar. Davi, um pequenino, fiel adorador, de intimidade conhecia o Senhor. O surpreendente então aconteceu: Davi foi escolhido e ungido por Deus. Mas um grande duelo sua vida marcaria antes de ser rei.